na próxima meia hora vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar, Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Levanta-se, faz o pequeno almoço, prepara os lanches dos miúdos, veste o bebê, leva-os à escola e ao infantário, corre para o emprego, trabalha 8 horas, sai e corre ao supermercado, vai buscar o pequeno ao infantário, chega à casa, faz o jantar, prepara o banho, limpa a cozinha, mete a roupa na máquina, deita as crianças, vê se tem e-mails, vai para a cama e... E chega, Sónia! Fiquei esgotada só de ouvir-te. Ao mesmo tempo que recuei uns anos atrás, porque eu era exatamente assim. Sara, chama-se isto a síndrome da supermulher. E se ela não consegue fazer tudo o que tem na lista, desenvolve um problema dentro dela chamado culpa. Hoje no seu programa Mulheres de Esperança, queremos muito ajudá-la a livrar-se desta condição esgotante, como eu lhe chamei. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Como é que uma mulher pode chegar a esta condição? Quais são as razões para que viva nesta maratona de stress todos os dias? Fique connosco para ouvir mais. Mulheres de Esperança. Se a ouvinte está cansada, ansiosa, correndo de um lado para o outro, frustrada, não é a única. Muitas mulheres estão a criar uma família, a gerir uma carreira, a cozinhar, a limpar a sua casa e tentando ser belas e cheirosas para os maridos. Chamamos a isto síndrome da supermulher. É um flagelo que afeta muitas mulheres nos nossos dias. É o desejo de ser perfeitas, fazer tudo bem, sem tempo para si próprias. Infelizmente, à medida que as mulheres vão anulando os seus desejos e necessidades para um lugar bem longínquo, concluem também que ser supermulher é apenas uma ilusão. Há muitas mulheres que, sabiamente, estão a tirar tempo para cuidar de si, para meditar e passar tempo fazendo algo que as realize. A síndrome da supermulher é apenas o resultado do avanço dos direitos da mulher, da necessidade de dois salários, mulheres na média, o instinto, o desejo de nutrir, cuidar dos outros em primeiro lugar. Todos os dias, nos programas de televisão e nos noticiários, vemos mulheres que gerem a sua carreira, as suas famílias, os seus lares, sem falha, como se isto fosse possível. Isso coloca muita pressão naquelas que veem ou ouvem. Quer uma mulher trabalhe ou não fora de casa, a mulher ainda partilha a grande carga da responsabilidade da família e da maternidade. E se acrescentarmos um trabalho ou uma carreira a esta mistura, podemos ter algo desastroso. Sara, és sempre tu que contas histórias, mas hoje tenho aqui uma real verídica de um ouvinte. Queres escutar? Estou muito curiosa, Sónia. Vai em frente. Então vamos lá. Chamo-me Renata e confesso que tenho a síndrome da supermulher. Trabalho mais de 40 horas semanais, cozinho refeições completas e tenho uma casa limpa e sem roupa para lavar. Além deste trabalho, preciso de me livrar de uns quilitos a mais, de ser um membro ativo na minha comunidade e produtiva na sociedade. Sempre achei que tinha que fazer tudo isto porque era o que se esperava de mim. Quando algumas bolas que andam no ar caem no chão, sinto-me culpada pela minha falha. As pessoas esperam de mim e, pior ainda, eu espero de mim. Tenho filhos, nunca imaginei viver sem filhos e quero que eles tenham muito orgulho na mãe, no que faço, no que alcanço. Cresci com pais que casaram nos anos 50 e tive a influência de uma avó que nasceu em 1905 e, nesse tempo, a tarefa de uma mulher era tomar conta do marido, das necessidades dos filhos e da casa. Uma boa esposa cozinha, limpa e antecipa as necessidades da sua família. Quando o marido chega à casa à noite, não quer que ele jamais diga: "Só temos isto para o jantar? Mas que comida é esta?" Se isso acontecer, é porque falhei como esposa e como mãe, pois não preparei um jantar decente à minha família. Quando há visitas, ando numa roda viva para que tudo esteja perfeito quando entrarem na minha casa. O pior é que sinto também que traí a menina dentro de mim que tinha alvos, sonhos e desejos. Acho que a minha família vai acordar no dia em que cair para o lado, mas depois tudo vai voltar ao modelo passado. A mãe faz, a mãe pode fazer. Oh, Sónia, que relato triste. Como eu entendo essa mulher? Espera lá, Sara. Ela ainda não acabou. Vou ler o resto. Será que isto é um sintoma de mártir ou será um hábito? Será mais fácil continuar a fazer tudo ou tentar ensinar os meus filhos a fazerem as suas tarefas? Ou será esta a maneira correta de mostrar à minha família quanto os amo? Acho que cheguei a um ponto em que quero mostrar aos outros que realmente consigo. É na realidade o desejo de querer ser mais do que os outros. Afinal, até já descobri que os meus filhos gostam de fazer algumas tarefas em casa. Mas isso não fica bem feito. Bem, esta mulher está mesmo mal. E é tão sincera naquilo que conta. Sabes que eu acho também que pode ser um problema de controlo, já que ela é a única pessoa que sabe como as coisas são feitas. Sónia, sabes que eu fui um bocadinho assim. Tinha a mania que só eu sabia limpar e cozinhar, mas curei-me a tempo. Hoje eu afasto-me desse papel de supermulher com todas as minhas forças, pois assim eu sinto-me muito melhor física, emocional e espiritualmente. Mas confesso que de vez em quando tenho pequenos surtos de culpa. quando a casa não estar, e aí lá vou eu, com toda a minha força, atacando o caos que só existe na minha imaginação. Eu acho que as mulheres mais jovens como tu não têm tanto este mal. Não será tão acentuado, mas de vez em quando damos connosco a fazer tudo qual a senhora descreveu. Mas há uma diferença aqui muito importante que deve ser dita. As mulheres mais jovens, desde o primeiro dia do seu casamento, partilham as tarefas da casa e mais tarde dos filhos com os maridos. Acho isso super, mas já agora não queria deixar de dar uns conselhos às que nos escutam, que são super mulheres, mas estão esgotadas de o ser. Se sofre desta síndrome de super mulher, há pequenas mudanças que pode começar a introduzir na sua vida diária, de modo a não sentir-se tão culpada e tão cansada. Por exemplo, permita-se imperfeições. A louça não precisa ser logo lavada mal acaba de jantar. A roupa pode ser lavada ao sábado. Os seus filhos não precisam de estar matriculados em todas as atividades que existem para as crianças da sua idade. Ponha um ponto final na sua guerra de mulher perfeita. Não tem que fazer os convites para o aniversário da sua filha, nem fazer o bolo, nem limpar a casa sozinha. Pegue numa ou duas coisas que gosta de fazer e depois faça uma lista de pessoas que podem ajudá-la a fazer o resto. Estabeleça as suas prioridades. Se é uma prioridade passar tempo com os seus filhos, inclua isso no seu horário. Não deixe para a noite, quando está a pô-los na cama, e de repente se apercebe que passou mais um dia sem dar-lhes a atenção que eles precisam e merecem. Dê uma folga a si mesma. Tem que permitir-se não ser perfeita. Faça o melhor que pode, mas não tem que ser perfeita em tudo o que faz. Tire tempo para si. Na sua agenda escreva "meu tempo". Pode ser um novo passatempo, umas aulas na escola, ir ao ginásio, ou até 5 minutos para relaxar sem fazer absolutamente nada. Eu gosto dessa. Estes pequenos passos vão libertá-la de muito stress, mas isso não quer dizer que não vai sentir-se sem culpa. Fica aí que a seguir vai saber como se libertar também dessa culpa. Songs are still not enough to say how I feel deep inside for you. No one else makes me smile, even when troubles arise. All the pain washed away by the light of this new day. All I have, all I am, I let go in this embrace. In my heart, no one else makes me whole and gives me strength. When all the lights go off, I know it's just you and your face. lights go off, I know it's just you and me. Mulheres de Esperança. Apresentamos agora Conversas da Alma. Depois de tudo o que falámos sobre a mulher como um ser multifuncional e da batalha contra a culpa, consequente de tudo o que pensa que ainda não alcançou, gostaríamos de falar sobre a batalha espiritual atrás destas listas enormes de coisas para fazer. Culpa é uma palavra que nos leva aos mais profundos sentimentos de perda, de raiva, desespero e horror. Porque é que eu fiz isto? Porque é que eu não fiz mais aquilo? Se eu tivesse reparado antes, se tivesse esperado um pouco mais, se tivesse sabido naquela altura o que sei agora, e estes e se batem-nos sem piedade. Alguém disse que a culpa é como um amigo que te apunhala pelas costas com uma faca mal afiada. A culpa é um peão poderoso no jogo de engano de Satanás. À medida que ele estende a sua rede de culpa à nossa volta e à nossa vida, e somos apertados com estes sentimentos de rejeição, punição e isolamento, nessa altura somos tentados a duvidar da sinceridade do perdão e da graça de Deus. Há muitas pessoas que se sentem incapazes de lidar com este sentido de culpa. Ficam confusas, frustradas e, eventualmente, desistem. Mas Deus tem uma receita prescrita para tratar da culpa e esta encontra-se escrita na sua palavra. É bom que saiba que há uma culpa que é genuína, ou seja, o resultado de se ter quebrado as... É bom que saiba que há uma culpa que é genuína, o resultado de alguém ter quebrado as suas crenças morais, e há a falsa culpa que é o resultado de uma má concepção do que se passa e, neste caso, o indivíduo sente essa culpa mesmo sem ter violado nenhum código moral. Deus usa a culpa genuína para tocar na nossa consciência quando agimos irresponsavelmente e alerta-nos para ações erradas específicas. Estas ações podem ser má língua, inveja, engano, conduta imoral, e esta convicção chega a nós pelo Espírito Santo de Deus. A culpa chega à nossa vida quando resistimos os teus avisos e cedemos aos nossos desejos. Se for uma culpa genuína, ela é motivadora, leva-nos a Deus e ao arrependimento, e assim experimentamos o perdão de Deus. É como um mestre que nos ensina a verificar a nossa conduta e a ajustar as nossas velas, ao passo que a culpa falsa pode ser mortal para as nossas emoções. Há pessoas que até conseguem dizer: tenho um sentimento de culpa enorme que não me deixa. E pode até nem haver algo definido para essa culpa existir. Mas esse sentimento vai destruindo o seu interior. Muitas vezes, estas pessoas, cheias de falsa culpa, o incidente a que se referem nem foi da sua responsabilidade. Foram vítimas inocentes, apanhadas na má conduta de outra pessoa. Normalmente, pessoas vítimas de abuso verbal e sexual são candidatos perfeitos a este tipo de culpa. Para vivermos uma vida livre, temos que entender quem somos em Cristo. Está escrito na palavra de Deus, pelo apóstolo São Paulo, que nós fomos predestinados para ser filhos de adoção de Deus por Jesus Cristo, segundo a bondosa intenção da sua vontade, para o louvor da sua graça, que Ele livremente concedeu a nós no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Ele abundantemente derramou sobre nós. Pois foi escolha de Deus tornar-nos seus filhos. Ninguém o forçou a aceitar-nos. Fê-lo livremente como um ato de graça. A falsa culpa não vem de Deus. É um estratagema do nosso inimigo para impedir-nos de ser o que Deus tem em plano que sejamos, seus filhos amados. Tem um arsenal enorme de armas, como culpa de não ir ao encontro das expectativas dos pais, culpa assumida pelo divórcio dos pais, não agradar aos amigos, etc, etc. Mas sabe, ouvinte, nunca podemos desapontar Deus, pois Ele sabe tudo, conhece a nossa vida do começo ao seu final. Ser liberto da culpa passa pela confiança no amor de Deus e no facto que a morte do Senhor Jesus providencia a libertação dessa culpa. Ele conhece tudo a nosso respeito, mas escolheu perdoar-nos. Querido ouvinte, aceite esta obra tão completa e aceite-se como é em Deus. Verá que os seus dias, mesmo imperfeitos, podem ser bem felizes. Se o amor é o que diz, quatro letras de seguida, uma palavra que se diz, ou que nunca te disseram, e usas todas as desculpas para ninguém poder entrar. E essa nuvem à tua volta é o teu único amigo. E todos te dizem que desaparece, mas não, não. E todos te dizem que um dia vai mudar, mas não sabes se isso vai acontecer. Mas há um caminho, há uma luz, há uma esperança para te agarrar. Um salva-vidas que te persegue com uma mão já à tua espera. E se acreditas, eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho, verdade e vida em caminho. Se o amor fosse alguém e a palavra carne e osso, será que o reconhecias, ainda que ele te acompanhasse? Pensas que estás só, tens de te virar sozinho, sozinho. Será que há alguém que te ajude quando cais? Pois não sabes se te consegues levantar. Mas há um caminho, há uma luz, há uma esperança para te agarrar. Um salva-vidas que te persegue com uma mão já à tua espera. E se acreditas, eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho, verdade e vida em caminho. A tua vida vale a pena, o amor é maravilhoso. Deixa os teus problemas para trás, para trás. Se o amor fosse sem palavras, eu estaria como tu. Mas é muito mais do que isso, ele está à tua espera. Mas há um caminho, há uma luz, há uma esperança para te agarrar. Salva-vidas que te persegue com uma mão já à tua espera. E se acreditas, eu prometo que tu não estarás só. Há um caminho, há um caminho, há um caminho. E assim chegamos ao final deste programa tão simpático e tão importante. Esperamos que o tempo que passou connosco tenha sido do seu agrado. Ouça agora os nossos contactos e até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 11 28 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. mas sei que sempre tudo posso naquele que fortalece. Tudo posso em ti, meu Senhor. Tudo posso naquele que fortalece. Tudo posso em ti, meu Senhor. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.